decidiu me soltar. Todos vão dançando com animação, todos no só ritmo, todos dando a mão. Sai da força, não tô lendo encrencas. O que eu quero é dançar, yeah. Já mandei parar com isso, cara. Vem pra pista, vem dançar. Deixa essa tristeza, bicho. Pega a dama e vem dançar.